Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Ei, ei. Pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração. Porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque sanar até andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque sanar na hora de viver a multiplicação. Me dá poder. Você vai declarar nessa noite que independente da situação que você esteja vivendo, você vai ser aprovado pelas mãos do Senhor. Ele vai te dar a vitória. O Senhor vai aprovar a tua vida em nome de Jesus. Nessa noite, levante as suas mãos para o Senhor e diga ao Senhor: eis-me aqui, Pai. Eu coloco a minha situação, a minha vida no teu altar. Aleluia, Pai. Declare para o Senhor: se esse é o preço que eu tenho que pagar, se quiser levar, mas deixe-me apenas que o Senhor fez com a tua vida. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho. Me dá poder de filho. Me dá poder de filho e faz-se sobre mim. Me dá poder de filho. Poder de filho. descer sobre mim a virtude do Altíssimo.